Senhor, estou sofrendo e por dentro estou morrendo. É tão grande a minha dor como a coça no deserto que anseia pelas águas. Assim também a minha alma tem sede do Senhor. Mostra as tuas maravilhas, chegue a ti o meu clamor. Esta é minha oração. Pois sou pequeno e neste mundo tão carente, venha imediatamente alegrar meu coração. Me dê forças pra seguir e nas minhas lutas vencer. Eu suplico teu poder, ó meu Senhor. Eu não sou merecedor das tuas maravilhas, mas minha fé, eu vencerei. Vencer, eu suplico teu poder, ó meu Senhor. Eu não sou merecedor das tuas maravilhas, pela minha fé.